beat do Luizinho, cê sabe, né? Vadia na cama, duas, yeah. Vadia na van, duas. Eu sei que você não entende, nós estamos há um tempo na rua. Ela é vegana também, só que a sua mina é bem crua. A nova é sem sua, aquele mano é ninguém, ele é rato que nem Stuart. Vem na banheira, meu bem, que eu sei fazer espuma. Trabalha, trabalha e agora é você que me procura. Deixa esse ego inflar, deixa o nego trabalhar. Nega é do tipo do plá, plá, plá, plá, plá, plá, plá, plá, yeah. Olha o dinheiro que eu queimo, fuma. Ela era o sonho de alguém, filma. Eles não querem seu bem, na verdade ninguém sabe porra nenhuma. Vadia na cama, duas, yeah. Vadia na van, duas. Eu sei que você não entende, nós estamos há um tempo na rua. Elas vêm sempre em dupla atrás do meu papel. Quando cê tiver caindo, me pede desculpa, eu te mando seu paraquedas. Fala com Daddy Sugar, cuida da skincare. Ele se transforma em Judas, mas nisso eu sou Jim Carrey. A cara que quer e nem é minha culpa, desculpa, eu sou sincero. Atrás do olheiro tem uma pulga que nem a loucura. Quem, essa vem pura. Ela fala pra mim que ela é bem puta. Bem, aposto um cachê nesse poker. Dei a moça, falou que era noiva do tio que trabalha com isso. Eu gosto desse tipo de surf. Yeah. Vadia na cama, duas, yeah. Vadia na van, duas. Eu sei que você não entende, nós estamos há um tempo na rua. Vadia na cama, duas, yeah. Vadia na van, duas. Eu sei que você não entende, nós estamos há um tempo na rua. No segredo, a inveja é sempre a mesma, ela só muda de endereço. Alguns manos agindo igual uma profissional do sexo. Como assim? Eu sou vazio, isso não tem nexo. Anota meu contato se isso alimenta seu ego. Na minha van joguei duas bits no banco de trás. E as linhas caras sua vem do Braz. Eu ligo o hack, acabo com esse mic. Ele é talentoso, ele é casa hype, ele quer fama. Deixa eu te explicar como funciona. Esse tipo de coisa só dura semanas. Pra quem se emociona. 10 horas de voo foi tudo que eu precisei. Pra trazer uma baby mais quente que a Del Rey. Se te vem defeat, não nem vem. Nananina não, cê vai ficar assim. Vadia na cama tendo. Se eu peço ela para, continua. Minha bunda é gigante, me lembra até a lua. Só vai me mamar e mesmo assim fica nu. Vadia na cama tendo. Se eu peço ela para e continua. Minha bunda é gigante, me lembra até a lua. Só vai me... Vadia na cama, duas, yeah. Vadia na van, duas. Eu sei que você não entende, nós estamos há um tempo na rua. Vadia na cama, duas, yeah. Vadia na van, duas. Eu sei que você não entende, nós estamos há um tempo na rua.